São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar no sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estala e vem voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estala e vem voltar. O tudo tem minha noite, como a noite vai ter meu fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vim, o mundo azul. Fabiano Tailandense Produções. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto.